mano, pelo amor de Deus, velho. Por que, que a gente agora é tudo esses yeê, tudo é ficar cantando igual uns mongoloide? Cadê flow, porra? Mostra flow de rap pra essa rapaziada. Taca flow! Só não fala muito que o dono do jogo tá pilotando o SS Gangster. Tô falando de novo pra quem não consigo entender. Vivemos no mesmo mundo e se não aprendeu ainda na marra vai ter que aprender. Tão me devendo um mês de 14 meses, hoje é o dia de cobrar, então cale. O sonho do meu pai era que eu fosse protagonista do Kuro no Basque. Preferi ficar no mundo pós-apocalíptico que sobreviver. Em meio a tanto morto vivo conheci uma pessoa, o nome dela é Jennifer. Em vez de duas pernas tem logo dois canos, quem vier bater de frente, o sete ponto pra correr. A cena do rap e nós a cena de cima. Vocês sentam na frente, dominamos o fundão. Temos a melhor visão, temos a total noção pra transformar esses comédias no melhor filme de ação. Vivo hip hop, rap nerd, rap lord, rap sad, love song, trap soul, hard rock. A sua vivência não te faz ser melhor que ninguém. Só me respeita, que eu respeito o ser também. 7 no topo do rap, uma 6 milhões. 7 no topo do rap, uma 6 milhões. Eu sou poeta nerd do povo profere. Não tem uma vibe de rap que o Lucas não consegue. Vende mais que droga, home o geek trap. Então eu matei o leão do pro verde. Que olho peso, lag, entrega é evidente. Eu tô big chef, que tô like a bosta. A gente não consegue ensinar pra gente. A história se repete e lá vamos nós. Eu boto perceptão, meu amiguinho. Você pagou pra que escreveu sua letra e quantas vezes? Acho muito bonitinho o seu flow repetido. Agora faz o que não tenha feito 1 bilhão de vezes. Chega nos meus pés pra te chegar em vez de te achar ralé. Não muda porque é esse igual senhor Moisés, não consegue, né? Já tô de quarto e fraco, me derrube se puder. É que eu sou tipo um gato, eu sempre caio de pé. É possível sempre atingir o impossível, nada é intransponível. Ninguém é invencível, sinto flow incrível. Me dá combustível, fica indiscutível que eu tô em outro nível. Meu ouvido de classes inteiras numa nova distância. Mas não me souberam que rap não é só gangsta. Seu filósofo é meu rap de brincadeira na sala de estar. Só quer mudar o mundo, comecei com as crianças. Conheço a raiz do rap, gosto de você. Mas a gente vive no agora, não no antes. A vida tem vários jeitos de educar você. Talvez com animes ou com traficantes. Todo mundo tá perdido, mas desde sempre isso. Só ganho seu respeito se eu disser que fumo um beck, sou bandido. Se pra ninguém é mentira, você boy não é envolvido. Cê não sabe de onde eu vim, toma cuidado com quem dito. Porque quem diz que nosso presidente é um mito. Quase sempre o cara branco igual palmito, classe média alta. Mas ele não se considera rico, tudo que ele tem o papai dele batalha é muito por isso. Eu já me cansei da sua arrogância. Tantos MCs presos na ignorância. Falaram de nós, essa é nossa cobrança. Isso que cê chama de rap de criança. Eu já me cansei da sua arrogância. Tantos MCs presos na ignorância. Falaram de nós, essa é nossa cobrança. Isso é o que cê chama de rap de criança. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Rap de criança. Yeah, yeah. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy,